descansei de mim quando descobri que o meu futuro está preservado em Deus. Amadureci os sonhos que plantei em meio ao deserto que com lágrimas erguei. Meu futuro é agora, eu colherei, e ninguém vai dizer que apenas eu tentei. Deus vai realizar tudo aquilo que sonhei. Já posso até cantar que chegou a minha vez. Deus assina os projetos de viver. Pra que duvidar de quem já provou que o meu futuro nem a morte arrolou? Pra que limitar minha fé só no que vejo? Se Deus me proporciona que hoje viverei. Tenho asas pra voar no céu. Deus me deu infinito quando rasgou o véu. Tenho asas pra voar no céu. Deus me deu infinito. Deus vai realizar tudo aquilo que sonhei. Já posso até cantar que chegou a minha vez. Deus assina os projetos que hoje